Chega, pernambucano. Chega, meu parceiro. Lenine, rapaz. Que lindo. E aí, moçada, boa noite. Bacana. Tudo certo. Estamos em casa agora. Certeiro tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto o rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango tengo, a giga do mamulengo, charme dessa nação. Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco sambar? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez do coco um coca? Que deixou um oco no lugar. E quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? É desse jeito, Lenine. Original rap nacional. E essa correria pelo certo, lado a lado. Eu já atravessei a ponte do Paraguai. Um filme inspirou a ponte do Rio que cai. É sucesso em Campinas e nas fotos racionais. Mas a ponte da capital é demais. Projetada pra aproximar do centro São Sebastião, o lago e o Paranoá. Desafogar o tráfego na região. Visitantes de chegada, nova opção. Fique ligado, acompanhe passo a passo. Condomínios luxuosos por todos os lados. O Congresso, o Planalto colados. Aqueles barraca ali, ó, vão ser retirados. A ponte é luxo, nada imuno, só estéreo. 1.200 metros, louco visual aéreo. Quem sobe só pra regular a antena. Reforce as pontes safena. A ponte começou, depois mas terminou. Bem antes que as obras do metrô. Quem mora fora do avião, bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada. O pôr do sol com a visão privilegiada. O povo quer passar, vê nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. A ponte é um vai e vem de doutor. Tem ambulante, irmão, tem camelô. Olha pra baixo, vê jet ski, altos bar. Olha pra cima, lá estão os três arcos. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Um quer transformá-la em patrimônio mundial. Legal. O outro no inquérito policial. Então, na sua opinião, Lenine, isso aí? Tá tudo normal ou existe crime? Se souber um caminho de rocha, minha ponte. Vai na fonte, vai na fonte. A ponte simboliza união. No nosso caso, Brasil e o sertão. A ponte não é de concreto, não é de ferro, vermelho, não é azul, é de cada elemento. Leva o nome de JK, que transferiu a capital do litoral pra cá. Ah, Lenine, te peço mais um favor. Cante a origem desse preto que se apresentou. Nago, Nago, na Golden Gate, eu falei. Nago, Nago, na Golden Gate, eu falei. Nago, Nago, na Golden Gate, eu falei. Nago, Nago, Nago, esse lugar é uma maravilha. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. O projeto é do arquiteto Alexandre Chan. Bagaro. Todas as contas foram aprovadas pelo TCU. Ah, para aí. Olha só, é o seguinte, você sabe quanto custou a ponte? É, tu me falou. 164 milhões. Ô, metro quadrado caro, né, Lenine? Que é isso, hein, chefe? Louco, Lenine, é isso aí. O hip hop de Brasília te recebe. O hip hop nacional te respeita. E assim que é, Assim que tem que ser. Beijo, valeu!